Era 2521 no livre posto, funciona 0, vento 180 graus, 14 norte. Passaram 2521 no livre posto. Voo na 966, decolou 47, chama o controle, 90-1980, bom voo. 208, bora. Cinco, dois, um, prossegue, parte militar. Afirmativo. Então, boa tarde, voo 1966. 1966, contato radar, submantenha 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, voo 1966. Afirmo, Julieta Tango. Tantri 3193 na remota 14 para o posicionamento. Gente, eu só quero atrás de 3193. Prossiga, Oscar Bravo. 249, libera a próxima direita via Fox. Mantenha-me escuta, prossiga via Alfa e reporta no ponto de espera da Delta para o cruzamento. Gente, você está com a gente, né? 6331, correção. 6331, puxa acionamento, portão 4. 6331, observa o Airbus da TAM, que ingressa na posição 02 após ser autorizado para lançar o táxi. Após o TAM indo para 02, livre, vai reportar o táxi. Chaneamento 33. Isso é essa brava guarda-cópia? Isso é a Ratango, o vento 180 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Juliette Tango decolou 51, chama o controle 12080. Bom voo. 2080, obrigado senhora, boa tarde, Tango. Boa tarde. Vitor, o nível 380, decolou na 7, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Up Zulu 10, por Bave e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5407. 160 Coral, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, autorizado direto Coral. Muito obrigado, direita Coral, Tango. Se o Oscar Bravo, procedimento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, fracionamento antes da colagem, chame torre agora, 11895, ajuste no 015. Muito casca brava, prossiga. Livre acionar, chama pra trás. Voo no 966, chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, voo no 966. Está pronto para o táxi com total de 175, 175 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. 3193 está autorizado, táxi Pátio 1, táxi Índia, condição 10, chame torre 11895, existe no 015, irá seguir o Airbus da Avianca. Sim, livre táxi via Pátio 1, Índia, até ponto de espera no 0, chama 21895, segue a Avianca, estado no 015, tá 3193. Táxi do Chané, 6331, a bordo total de 159, autonomia 350, Galeão. 6331, está autorizado, táxi Índia, ponto espera no 0, chame torre 11895, ajuste no 015, bom voo. Seguinte, via Índia, ponto espera da Tessa, 18954, a torre, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, Juliette Serra Tango. Serra Tango, prossiga. Por gentileza, poderia coordenar nosso nível 140 para a comanda Tuba, por favor? Tuba, mantenha 140, Juliette Serra Tango. Muito grato, 140, Tango. Cássica Bravo, está autorizado o táxi José Papá, reporta para o ingresso 1095, ajuste. Você pode alinhar de pronto sua pulseira no site, o Whiskey Bravo. Azul 41 no 66, chegada a mar e desça até o nível de voo 050, ajuste 1-0-5. Não sei se você nos autorizar, acho um fantástico. Torre Salvador, Oxanã 6331, após espera da 1-0, pronto. Papá Romeu, Juliette A, Tango, sim, já vai transferência para Ilhéus. Tango. Oxanã 6327, aguarda para o direcionamento. Pode manter a posição, aguarda autorização para iniciar. Torre Salvador, boa tarde, está 3193, está no ponto de espera da 1-0, pronto. Estão 3193, autorizado a alinhar e manter. Para informação, será o número 2 para decolagem de Salvador. Afirmativo, desde alinhar e manter, 3193. Papá, papá, Sérgio Sierra Romeu, aciona o código transponder 0122, mantém-se condições visuais, 500 pés, ajuste na 0-5. Reposta iniciando sobrevoo no setor norte de Salvador. Paraná 331, decolou 1900, chama o controle 120-80, bom voo. 120-80, obrigado, 6331 da hoje. Controle Salvador, boa tarde, Oxanã 6331, passa 2000, peço para o 360. Oxanã 6331, no contato radar, submontanha 360, saída da EL. Sobe o 360, saída da EL, Oxanã 6331. Para o táxi da 3184-0340, alterna o galhão. Xanã 6331, autorizar direto Motivo. Voando Motivo, Xanã 6331. Coexiste na 0-5, bom voo. Exato, já passe. 6327, observa o táxi do Airbus Tatam, após estar autorizado. Se tiver questionamento, você manda pronto para o táxi. Após o feedback do Airbus, autorizado, 6327. Papá, papá, Charles, esse é o meu, confio em posição, não recebo o mesmo no radar. Prossiga. Sim. 6314, está autorizado para a linha NB 340, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo Nenim, via UPS 120, controle Salvador, opera. 120.8, transponder 5471. Sérgio Cabral, decolagem autorizada, vemos 180 graus, 10. Funcionamento. Altitude e velocidade, azul 4166, número 1 na aproximação. Papá Romeu, Julieta Tango. Passa a posição coral, serviço radar encerrado, mantém o 140 e chame Neus. 120, décima 1. Por favor. Fica bravo, decolou 05, chama o controle, 120, de 0. 120, Papá Romeu Whisky, Oscar Bravo, boa tarde. Contato radar via saída da El Sub e mantenha 380. Ah, El 4166, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reposta estabilizado. Chamativo, 2.000 com 1015, reposta estabilizado, 4166. No 097, aguarda. Rapaz, Romeu, Whisky, Oscar Bravo, voz direto, Leda. Leda, muito obrigado. São 3193, decolagem autorizada, 180 graus, 14 graus. Sente livre, decolagem, pista no zero, tá 3193. Salvador, está 3155, ponto 0 no 0, pronto. 3155, ali, mantém no 0. Mantém no 0, 0197, em torno de 3 minutos, será autorizado o pushback. Tá 3193, decolou 08, chama o controle, 1208. 9080, boa, 3193. Controle, boa tarde, TAN 3193, decolou na Dial. TAN 3193, contato radar, submantenha 360 via Dael. Gente, submantém 360 via Dael, 3193. TAN 6331, chame centro Recife, 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395, com Recife agora, TAN 6331, bom final de semana. Prata, igualmente bom voo. A Papapá Thiago Serra Romeu, confirma posição. Estabilizado, azul 4166. Azul 4166, completo final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom povo. Salvador, boa tarde, azul 4166, ILS X-Ray estabilizado. Sente azul 4166, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua 4166. Com 7-1 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. Está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste no 015. Autorizado o táxi, vai chamar torre 18956328. No 097, observa o táxi do Airbus da Avianca, pode estar autorizado o pushback, será menos uma ação para o táxi. Confirmaram, Fokker. A 3155, decolou 12, chama o controle 12080. 12080, TAN 3, 1153. Salvador, boa tarde, TAN 3, 1153, cruzamento 700, nada é 1. Então, 3155, contato radar, submantenha via saída da EL 320. Via da EL, nível 320, tá? 3155. A papapá, Sérgio Romeu, confirme. Você estava prosseguindo para pouso em Salvador? É negativo, senhor. Eu estou aqui há um minuto para local TGE, no Coronel das Águas. Eu sou do norte do aeródromo. Sérgio Romeu, para sobrevoo, coordene com a torre na frequência 118.95. Coordenando agora com a torre, 118.95, grato. Sérgio Romeu, prossiga. Charles Serra Romeu. Prossiga, Charles Serra Romeu. Já avisou o local do TGL aqui no Colamina em Contas das Águas, mantendo 500 para o terreno. Mais 30 segundos com o TGL. TGL será realizado em qual localidade? No condomínio em Contas das Águas. Feito, excelente. Por conta em risco, reporta para nova decolagem. Passará na repetida, senhora. Grato. Delta 3217, tente da Uniforme. Posição 7, autorização para confirmar. 3217, vai para a Árvore Elefa. Árvore Elefa, tá 3217. Para o táxi, vou no 097, no 67, modo 1250, alterna Galeão. Eu gostaria de poder confirmar a pessoa a bordo? 167. Gente, sou autorizado o táxi de Índia, ponto 010, Chumi Torre 1895, registro na 015, bom voo. Livre táxi de Índia, no ponto espera 2895, a torre, e 15, voo no 097, boa tarde. 3217, junto com a P. Prossiga na escuta. Gente, sou autorizado a confirmar nível 360, decolado a pista 10, pela aerovia Pezulu 10, por Bávia Pezulu 16, Cosmo, Papá, Oscar, Sierra, Mike, Uniforme, após prosseguir direto. A saída será agora da El, Leda Motiva, Sierra Pesulu 10, controle 120.8 e transponda 5475. Graus 129. Autorizado a decolagem, o PNR 327. Vamos decolar pista 10 na saída da El, Leda Motiva. O controle 108, transponde 5475 para o TAN 3217. 3217, uma pronta para o tiver acionamento. Tá. Meia nessa do solo? Oi, boa tarde, vibrou? Boa tarde, autorizado, quilo, parte 3, possivelmente em posição 3 de Lima, fica dentro do sinalizador. É, parte 3, eu não entendi a posição, 3 Lima? Afirmo, 3 Lima. Valeu. Olá, 620, boa tarde, estou autorizado para o melhor lugar do mundo, nível 370, decola pista 10, a curva esquerda, saída Pulga Caju. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5505. Autorizado. Chama o controle 120.8.0, bom voo. 200, 6327. Torre Salvador, Thiago Ferro, meu, remeteu. Gente, confirma as intenções, já prossegui para qual localidade agora? É, de regresso para Mato de Deus, senhor. Ok, mantenha para outro destino, mantendo a minha escuta, agora uma transferência do controle. Mantenha para outro destino, mas na sua escuta, até a transferência, senhor. Prossiga, Fábio. Gente, 2521, eu estou autorizado em Natal, nível 370, decola pista no zero, curva esquerda, na saída Pulcas e Parque, Upper Zulu no zero. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5424. Saída Puka, Papá Uniforme, Charlie Alfa, transição Zipa, Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Transfere o controle, 120, decimalizado. Transfere agora o controle, senhora. 120, decimal 80, grato. Controle Salvador, Papá, Papá, Charlie, Serra, Romeo. Papá, Papá, Charlie, Serra, Romeo, prossiga. Mantém como magnética 300, 500 pés do terreno, segue para a de Deus. Charlie Sierra Romeo, ciente, 500 pés em condições visuais, na proa de Matriz de Deus. Você me dá informação aí? Que será coordenado, só um minutinho. Só que tempo. Essa é transmissão muito básica, por gentileza, para check rádio. Sim. A priori eu vou pousar em Salvador mesmo, acho que é só uma fotografia. Alô, Chanel 6355, ao ciente da uniforme, autorização Guarulhos nível 360. 6355, estou autorizado Guarulhos nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Via Up Zulu 10, Taubaté. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5460. Curva direita, logo após a decolagem, 1097, obrigado. Leda Motiva vai interceptar Upper Zulu no 0 até Taubaté, 5460, transponde o controle no 208, Chinelo 6355. 6355, rodagimento correto, são prontos, se tiver cruzamento. Vamos chamar, estamos no pote 36355. 133, decimal 95. Recife no 3325, alterna 9533, zona 155. Controle Oxenay 6327, efetuando os desvios à esquerda da rota por 20 milhas. 6327, confirme a proa que irá manter? 220. Livre desvio. 227. Brasileira de Serra para ingresso no circuito, chame torre 1118, decimal 95. Por gentileza. Boa tarde, doutor Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final 1-0, reporta na final da 1-7 com trem baixo travado. Autorizado o cruzamento da 1-0, vai reportar na final 1-7, baixado travado 1-0. 1-0-9-7, decolou de 2-0, transfere controle no 2-0, decimal 8-0. 2-0-8, boa tarde, com 1-0-9-7. Controle Salvador, boa tarde, vano 097, passa 1600, curva na direita. Vano 097, contato radar, subir, mantenha 360, saída Arbo Elefa. Subindo 360, na saída Arbo Elefa, vano 097. Está na 6327, após desvio, voo e coral. Pode vir os coral, 6327. Bravo, Vitor Tango, protocolo aberto. Priorizado, teste de freio, nível 220, decola 17, curva direita, saída da El Coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5502. Vitor Franco, poderia continuar pessoas a bordo? Para acionamento F, decolar, se emitou agora 1895, o ajuste altímetro 0015, bom voo. final da 17, baixado e travado, hotel Juliette Serra. Sente hotel Juliette Serra, 180 graus com 14 nós, pouso autorizado, pista na 7. Autorizado, pouso Juliette Serra. Autorizado a acionar, Bravo Tango reporta para táxi, confirmando tá em missão de transporte de feno? Ok, sempre. Boa tarde, Juliette Serra, seu solo 24, livre táxi, até a parte 4, estacionar a frequência livre, boa tarde. Fala, Sinai 6355, na remoto, pushback, está na meta. Autorização para um táxi. Acelerar. Pode ser o meu, confio em posição. Não, reporte para cruzamento, pista na 028. Pode ser o meu, sim. Frequência ali para coordenação até o regresso. Lucio 718, my arrival at Templet Level 050, KNH1015. Papapá Lima, papá mais, prossiga. Lima Papa Mike, confirme PLB e equipamento? Lima Papa Mike, ciente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste na 095, reporte visual com o Del Rey. 18, após prossegue, Delta Alpha, reportando antes do ataque 6 Juliette. Ota 3. 3217, posto posição 7. 3217, autorizado, são para o táxi. Passar o táxi, 3217. Eu aguarda. O Chané 6327, suba inicialmente até 180, serviço radar encerrado a 50 milhas, sudoeste de Salvador. Chame Leuto no 20.1. Taxi Chané 6355, 112 a bordo, autonomia de 4 horas alternando o galeão. 6355, está autorizado o táxi via parte 1 no taxente, constante no 0, chame torre 11895, ajuste no 015, dará passagem ao tráfego da Sucéria. Tente em frente, vai dar passagem ao tráfego da Força Aérea, só espera 185, confirma? 11895. 1895. Sucéria 2521, na ingresso Juliette, parte 1 no táxi Índia, ponto 010, chame torre 118, decimal 95. Registro 015. 118.95. Mais 2 minutos será autorizado. Regional 4 aguarda para tiver acionamento. Sucéria 2521, autorizado ingresso de colagem 10, 160 graus, 089. Firmo. O 1169, boa tarde. Informação com seu uniforme. Prepara a saída da Eoleda Morte. Vai aguardando cópia. A linha está pronta? Confirma. Ok, a linha decola 160 graus 099. Pista 97. Tente o Chané 6355, autorizado alinhar e manter, pista 90. Alinhar e manter, 9063. 1895, ajuste na 015. 1620, estou autorizado, pista de acionamento, chame pronto, táxi. Pista de acionamento, 620. Era 2521, decolou ao 32, chamou controle no 20.80. Controle 20.80, boa. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, decolou aos 32, transfere controle no 20.80. 20.80, Tango. Papa Radar na decolagem, suba via Puca para o nível de voo 370. Puca 370, 2521. O senhor está autorizado, Oxa? Galeão. TAM 3145, prepara a saída da Euler Rumen, número 2, cópia. Euler Rumen. 1169, pronto, cópia. Apeu. Futurizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva, via piso 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5520. Voo 360, passando rota de quadro, voa, pêndulo 10. Decola da 10, curva direita, El, Leda, Motiva, 208, 5520, voo 1169. 1169, procedimento correto, pronto, pushback, funcionamento. Caraca, que idiota. 3145, ponto cópia. Pronto. Estou autorizado Galeão, nível 360, decola 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumen. GLP November 857, moço. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5522, aguardo o cotejamento. 6314, estou autorizado, pushback, funcionamento, tinha um contato. 3145, posso prosseguir cotejamento. Autorizado Galeão 360, via Upper November 857, decola da 10 com curva à direita, da El, Leda e Rumi. 1208 é o controle, 5522 o transponder. 3145, cotejamento está correto, estão prontos para o tiver funcionamento. Vai chamar. Salvador, agora 620, para o táxi, CD de 177, 3 e 10 de autonomia, alternativa Natal. 1620, está autorizado o táxi, via Pati 1, táxi Índia, com espera 10, chame torre 11895, ajuste o estímetro 0015, bom voo. Pati 1, Índia, 18, decimal 95, a torre 1015, igual vamos lá, 620, bom dia. Saída 2521, autorizado direto Natal. Direto Natal 2521. Na 6355, decolagem autorizado, 170 graus, 109. Entrando na decolagem 6355. Oi, boa tarde, está 3217, pronto, pode esperar. Está 3217, utilizado a linha e mantém pista no zero. Ele mantém pista no zero, está 3217. Já falando aí, 1-0, report status. 2-0, LS, headquarters, runway 1-0, report status, 2-7-1. Salvador, voo 1169, pushback pelo menos 29. 1169, aguarda. TAM 3628, acione identificação da presente voo inapurou de TAP. Deixa para o nível de voo 050, ajuste 10015. Solo, 6314 pro táxi. 128, 3 horas e 15, altera a receita. 6314, está autorizado, táxi via parte 1, táxi Índia. Contra no 0, chame torre 1895, ajuste no 015. Ok, nível táxi, ponte de uma 1, vai chamar a torre 118.95. Ajuste 1015, ou chame 6314. 1169, fica atento ao táxi do Airbus da Avianca, após autorizado. Se tiver funcionamento, chamando pronto para o táxi. Tirou a porta, a aeronave está 40, está autorizado para esperar ataque, voo 1169. 3190, acione identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mare e desça via para o nível de voo 060, ajuste 1095. Prossiga Lima Papa Mike. Que é o B-Único, Mandenka 10145. Ó, Papa Mike, confirme o código acionado. 0145. Lima Papa Mike, mantenha 500 pés, confirme, irá até o destino no 500 pés. Afirma, vai aceitar o cruzamento, autorizada sem interferir com o marcador externo, na vertical do Salvador Shopping, 110 até o dia. Gente, mantenha 500 pés, autorizado o cruzamento, sem interferir na aproximação. Entre Duma e Simbra, reporte visual com o terreno de Equinta. Papá, Charlie, Serra Romeu, pra cima. Oi, Igor 620, você não pode esperar da 1-0, pronto. Sente com o 620 ali, mantém 1-0. Ele mantém na 1-0, Igor 620. Reporte visual com aeródromo. Informa um tráfego mantendo 500 pés nas proximidades de Domo na Robson 44. O 2718 informa um helicóptero mantendo 500 pés nas proximidades de Duna e não irá interferir nessa aproximação. Atenção, 2718. 3217, decolagem 40, 120, decimante 0. 1208, tá 3217. Alterna 1, 2685. 2545, 2685, Rogério 2625. Rogério Salvador, 3217. E a PAD, Índia, Portugal, da 1-0, com a 2295, a gente faz meio e 15, ou no número. O azul 27 estabilizado no ILS externo 0. O 2718, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. Torre 2895, 2718, Romeu, Bravo, Vitor Tango, voe na Pro de Coral. Pro de Coral, Bravo, Vitor Tango. Da vento 190 graus, 13,9. Teve decolagem da 1-0, agora 620. Torre, boa tarde, Sanamia 3, no quadro, ponto de espera, pronto, decola sem parada. Sanamia 3, no quadro, mantenha o ponto de espera. Foram 4. Torre Salvador, azul 2718, final de 4 milhas da pista 1-0. Ponte azul 2718, avistado, continua a aproximação, fazendo autorização de pouso. Guarda autorização de pouso, 2718. Cruzando 140. Em subida para o 220, Papa Alfa e Yankee Uno. Sim. Lá para mais na final policia. Papapá Lima, Papa Mike, tem a frequência livre, bom pouso. Obrigado, senhora, boa noite. Fazer 27 no 8, cheque o trem, pouso autorizado, no 90 graus, 12 nós. Autorizado, pouso no 0, baixo travado, azul 27 no 8. Colão 620, decolou aos 43, chama o controle, 120, decimal 80, bom voo. 2080, 620, boa. 728, porta da estabilidade, trem 628. Senair 6355, resta uma navegação na proa de Lida. Lida 6355. Salvador, departure control, this is go 1620. Go 1620, radar contact on departure, climb flight level 370 via Puka departure. 370, request deviation to the right, heading 095, go 1620. Go 1620, your clear deviation report after deviation. Roger, clear deviation 1620. Salvador, voo no 69.0, 10 pronto. 10 no 69, mantém ponto de espera. 10. Azul 27 no 8, solo as 44, direito no 211. 211, azul 279. Solo Salvador, uma boa tarde, azul 279 do Brasil. 271 no 8, autorizado, Alfa Juliette. Reporta Anja Juliette. E a Alfa, porta Anja Juliette, azul 279. Um 90, desça para 3 mil pés, ajuste no 095. Desce para 3 mil pés, ajuste no 095. Ana 314, decolagem autorizada, vento 180 graus, com 13 nós. Livre decolagem, Ana 314. Abraço, pai. Abraço, Marcão. Go 1620, climb to flight level 330, restrict. Climb to flight level 330, go 1620, request to fly direct to Aracaju. Go 1620, clear to fly Aracaju position. Clear to Aracaju, go 1620.